Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos de pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte que, em princípio, não lhes ouvirá. Deus nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que não reconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse antes de ser crucificado, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será extinta. A medicina evoluirá e encontrará cura dos males que atormentam o corpo no espírito. Porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador do nosso Pai. Porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, e se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque então será grande a tribulação, como nunca foi desde o princípio do mundo até agora, nem será jamais. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículos 6, 7, 8, 19, 21 e 35. Mas quanto aquele dia e aquela hora do fim do mundo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36.